lágrimas rolaram em meu rosto, atingindo até o chão. Senti um desgosto profundo e o meu mundo transformou-se em ilusão. Não resisti o seu olhar. Coragem.